pensamentos vêm e vão. E fico sem saber o que falo para os manos que insistem em sofrer. Não percebe que o mundo não tem nada a oferecer. Não enxergam que é melhor renunciar do que perder. Renunciando ao mundo você vence a todo instante. Fazendo o contrário a derrota é constante. Milhões e milhões se enganam a todo instante. Alguns se desesperam e não seguem adiante. As pessoas no momento não conseguem prosseguir. É porque deixou opressor nas suas vidas agir. O prazer do miserável só está em destruir, usando a luxúria que existe por aqui. Mas se der ouvidos à palavra de Deus, com certeza mudará suas ações e seus conceitos. Não tenha medo e comece a orar para o Espírito Santo manifestar e sua vida mudar. Comece a andar em espírito, amigo. Renuncie à carne, renuncie ao inimigo, renuncie. Renuncie, amigo, renuncie à carne, renuncie ao inimigo. Dentro de você já tem a luz divina. Repreende e manda embora todo o mal da sua vida. O Messias já levou toda a doença e toda a dor, toda a miséria e angústia na cruz ele carregou. Aí meu irmão, preste atenção. É hora de acordar e agarrar a salvação. O fim está próximo, pode acreditar. As profecias se cumprindo, basta você enxergar. Filhos matando pai, pai matando filhos. A praga incombatível é a droga, é o vício. Marido na bebida, esposa em desilusão. Esse é o fim, a crença em destruição. Peço você mais compreensão. Começa a ler a Bíblia, abra seu coração. A sua oração Jesus escutará, pois ele olha pra você mesmo antes de orar. Comece a andar no espírito, amigo. Renuncie à carne, renuncie ao inimigo. Renuncie, renuncie, amigo. Renuncie à carne, renuncie ao inimigo. Renuncie, renuncie, amigo. Renuncie à carne, renuncie ao inimigo. Comece a andar no espírito, amigo. Renuncie à carne, renuncie ao inimigo.